agradeço a oportunidade de hoje estar podendo falar aqui nesta casa. Eu nem sei explicar. besteira. Mas somente quem vive consegue compreender a dor, o vazio que sentimos não foi tão forte como gostaria. Não tive a força que esta menina teve para suportar e tirei a minha própria vida. Achando que aquele vazio, que aquela dor ia acabar, não acabou. Ela ficou cada vez mais forte, mais profunda. Aqui, ela se aprofundou mais. Vocês não têm noção. Aqueles que acham que ceifaram a própria vida vai acabar com a dor. Não se iludam, porque não vai. Ela se intensifica mais e mais, muito mais. Precisa passar por muitos tratamentos. Quando vejo uma menina contando que conseguiu superar, que conseguiu vencer, meu coração se alegra. Assim como ela, vocês também podem. Assim como ela conseguiu superar a depressão, a vontade de ceifar a sua própria vida, vocês também podem. Peçam ajuda. Não deixe chegar aonde eu cheguei. A minha morte foi muito triste. Morri devagar. poderia superar sozinha. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. É muito triste quando voltamos para cá nesta. Aqui.